agora, mas o amor já foi embora e não deixou mensagem. Eu sinto muito, sei que está sofrendo, mas esse sentimento é só da sua parte. Porque do lado de cá já tem um só olha e parece que vai mal. Eu poderia muito bem te dizer bem, mas não dá, meu coração já disse tchau. Mas o amor já foi embora e não deixou mensagem. Eu sinto muito se está sofrendo, mas esse sentimento é só da sua parte. Porque do lado de cá tá tudo bem, só daí parece que vai mal. Eu poderia muito bem te dizer bem, mas não dá, meu coração já disse tchau. Valeu demais, só que não dá mais. Eu gastei muito tempo nesse amor de menos. Valeu demais. Tem argumento.